toda a galera de Macapá, viu? Espero que aí. Depois dessa, tem o DJ Josias, garoto. Estúdio TS Produções. A sua melhor produção.